改めて This does not fuck Chama no piseiro Chama no piseiro Vem com o piseiro do barão Bora que se frogue, pipocou papai Se não quer chifre, só não namorar Só parei de trair Depois de terminar, não dá Me relacionar Isso não vai custar Namorar não dá, não dá, não dá Pois tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca vai Tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca vai Bora meu parceiro Gusta Serrote Gravações Sancler CDs E o Chan CDs O Moral de Ibaí Se não quer chifre é só não namorar Só parei de trair Depois de terminar não dá Me relacionar Isso não vai constar Namorar não dá, não dá, não dá Pois tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca vai Tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Tão falando por aí bagulho sério Não se esqueça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca na cabeça Chifre é uma coisa que coloca vai Chama no piseiro Bora meu parceiro Pocachon, esse é moral André Cedias, o moral de Ibaí do Barão